Agora, no Canal 1, começa Fado Maior. Fado Maior, com Joana Santos. Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fado Maior, aqui no Canal 1 da Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e estou consigo nestes 30 minutos para lhe trazer guitarras, violas, poetas e fadistas. Deixe-se ficar connosco aqui nestes 30 minutos, este pouco tempo, mas que é tão grande pelo conteúdo que tem. Deixe-se ficar connosco, como eu ia dizendo, a ouvir os nossos intérpretes da nossa cultura tão portuguesa, como eu falo. Vamos dar início à nossa seleção musical de hoje, mas antes, deixe-me relembrar-lhe o e-mail para onde nos pode escrever. geral.radioantenaweb@gmail.com, o e-mail que está à sua espera para onde nos pode enviar o seu pedido musical. Peça-nos o seu fado e faça destes 30 minutinhos diários também o seu espaço. Vamos ficar com Carlos Ramos, que começa esta nossa emissão com Noite de Fado. Logo depois ficamos com Fernando Farinha, que nos traz dois fados. E terminamos... Dois fados é o nome da música, atenção, não são dois fados, é só o nome da música. E terminamos esta nossa primeira seleção de fados com Maria Sozinha, na voz de Irmina da Silva. Esta Maria Sozinha põe o ponto final na nossa primeira seleção de três fados. Deus, por aí e até já. Mais uma noite de fado, de tascas e fumarada. Mais uma noite de fado, de tascas e fumarada. Para esquecer um passado que não se esquece por nada. Para esquecer um passado que não se esquece por nada. Mais uma noite de tinto, de guitarras a trinar. Mais uma noite de tinto, de guitarras a trinar. Para fingir que não sinto saudades do seu olhar. Para fingir que não sinto saudades do seu olhar. Mais uma noite perdida a matar uma lembrança, a tentar dar vida à vida que não é vida sem esperança. A tentar dar vida à vida que não é vida sem esperança. Guitarra, fado e viela, cigarro, vinha ao fim. Há sempre a presença dela que não sai ao pé de mim. Há sempre a presença dela que não sai ao pé de mim. Mais uma noite de fado e ao cabo já a noite morta. Mais uma noite de fado e ao cabo já a noite morta. De novo volto a seu lado, de novo lhe bato à porta. De novo volto a seu lado, de novo lhe bato à porta. Thank you. Lisboa foi criado, mas não pode ser esquecido. De Coimbra o velho faro, mas não pode ser esquecido. De Coimbra o velho faro. Quem não lembra com saudade esta canção consagrada, cantada pela estudantada da velha universidade, cantada pela estudantada da velha universidade. Lisboa sempre bairrista desta simples melodia, fez o fado mais fadista, o fado da moraria. Fez o fado mais fadista, o fado da moraria. Samaritana que o povo consagrou, foi de Coimbra canção que nos ficou. E hoje o mondego não lembrar este fado chora sozinho com saudades do passado. Dois fados a que a guitarra dá mais vida quando trina. Dois fados a que a guitarra dá mais vida quando trina. Veste cinta e samarra, o outro capa e batina. Veste cinta e samarra, o outro capa e batina. De Coimbra e de Lisboa, suas canções afinal. De Coimbra e de Lisboa, suas canções afinal. São trovas que o povo entoa e traduz em Portugal. São trovas que o povo entoa e traduz em Portugal. Mal a noite se avizinha, quase sempre à mesma hora, sai a Maria sozinha, sozinha da onde mora. Há na rua quem aponte, porque só de noite sai. Imaginam que anda a monte, nasce água limpa na fonte, quem a suje, quem lá vai. De janela para janela, de vizinha para vizinha, ela ouve a baixa piada. Lá vai ela, adeus Maria sozinha, só voltas de madrugada. Pobre dela é a cantadeira, canta o fado à maneirinha, mas muito séria e honrada. E quem logo ou não queira, vale mais andar sozinha do que mal acompanhada. Entanto, mal insinua, não tem nenhuma razão. À noite é que nasce a lua e dá luz à escuridão. Deu-lhe a sorte aquela herança, o povo quando assoalha. De difamar não se cansa, não há como a vizinhança para pôr rabos de palha. De janela para janela, de vizinha para vizinha, é louva baixa piada. Lá vai ela, adeus Maria sozinha, só voltas de madrugada. Pobre dela é a cantadeira, canta o fado de maneirinha, mas muito séria e honrada. E queira o mundo ou não queira, vale mais andar sozinha do que mal acompanhada. De guitarras, violas, poetas e fadistas, vamos fazendo estes 30 minutos. Os próximos minutos trazem três fados diferentes. Vamos ficar com Ai Jesus, na voz de Maria da Fé. Logo depois, Amar, poema de Florbela Espanca, na voz de Teresa Silva Carvalho. E terminamos com Ondas do Mar, na voz de Fernando Machado Soares. Este último fado é de Coimbra. Vamos ao fado. Até já. Ceguinha quando te tinha por companhia, tão ceguinha que não via o que me estava guardado. Mas como quem adivinha vai para a casinha, um certo dia adivinhei o teu jogo, trataste logo em porto de lado. Já foste o meu ai Jesus, o que tu eras, alma, vida, cor e luz, esperanças, sonhos e quimeras. Hoje só me desesperas, já nada em ti me seduz. O que tu és, o que tu eras, ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus. Ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus. Sempre com mansas falinhas, sei que me tinhas no teu caminho, e a água para o teu moinho levavas sem mais demora. Mas trocaram-se as voltinhas, tu não convinhas ao meu viver. Quiseste desaparecer, nem quero querer no querer de agora. Já foste o meu ai Jesus, o que tu eras, alma, vida, cor e luz, esperanças, sonhos e quimeras. Hoje só me desesperas, já nada em ti me seduz. O que tu és, o que tu eras, ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus. Ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus. Hoje só me desesperas, já nada em ti me seduz. O que tu és, o que tu eras, ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus. O que tu és, o que tu eras, ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus. Pre minha noite uma alvorada. Que me saiba perder para me encontrar. E se um dia hei de ser posso ir sem nada, seja a minha noite uma alvorada. Que me saiba perder para me encontrar. Meu amor vai sobre o mar. Meu amor vai sobre as ondas. Meu amor vai sobre o mar. Ai, quem me dera saudades do estamos no fim da nossa emissão de hoje do programa Fado Maior aqui no Canal 1 da Rádio Antena Web. Antes de me ir embora, relembro o e-mail para onde nos pode escrever e pedir aquilo que quer ouvir: geral.radioantenaweb@gmail.com ou então aqui na nossa box de comentários na nossa página do Canal 1. Vamos terminar por hoje esta nossa emissão, mas voltamos amanhã para lhe trazer mais fados e mais fadistas. Pomos hoje o ponto final com Hernani da Câmara, que nos traz Só Quer... aliás, Hernani da Câmara, que nos traz Só Quer Que Rias. Logo depois ficamos com Lá Vai a Rosa Maria, e termino de Lucília do Carmo, e pomos mesmo o ponto final com Não Te Odeio, na voz de Maria Teresa de Noronha. São estes três... os três fados e os três fadistas escolhidos para hoje, para o fim da nossa emissão. Da minha parte é tudo. Desejo-lhe uma ótima tarde na companhia do Canal 1 da Rádio Antena Web. Fique bem e até à próxima edição. Madragoa, à janela de Lisboa, nasceu a Rosa Maria. filha de gente vareira, foi criada na ribeira, entre peixe e marzia. Flor mulher, aquela rosa, é a moça mais airosa que a lota já conheceu. E toda a malta do mar suspira ao vê-la passar, chinela e perna ao léu. Lá vai a Rosa Maria, que é a alegria desta ribeira. Ouvir rir a gargalhada, qualquer piada, por mais brejeira. Vai bugiar, meu menino, não deixes barro à parede, que esta rosa é paz fino para as malhas da tua rede. Lá vai a Rosa Maria, que é a alegria desta ribeira. Ouvir rir a gargalhada, qualquer piada, por mais brejeira. Vai bugiar, meu menino, não deites barro à parede, que esta rosa é faz fino para as malhas da tua rede. O jovem Chico Fateixa já jurou que não a deixa, pois a paixão é teimosa. É de tal modo a cegueira que deu à sua traineira o nome daquela rosa. E a flor da madragoa, ao ver escrito na proa seu nome Rosa Maria, abriu os braços ao Chico, começou o namorico, e vão casar qualquer dia. Lá vai a Rosa Maria, que é a alegria desta ribeira. Ouvir a gargalhada, qualquer piada, por mais brejeira. Vai bugiar, meu menino, não deites barro à parede, que esta rosa é faz fino para as malhas da tua rede. Lá vai a Rosa Maria, que é a alegria desta ribeira. Ouvir rir a gargalhada, qualquer piada, por mais brejeira. Vai bugiar, meu menino, não deites barro à parede, que esta rosa é faz fino para as malhas da tua rede. Vai bugiar, meu menino, não deites barro à parede, que esta rosa é faz fino para as malhas da tua rede. Ao jurares a cada instante que só a mim te prendia, pois deixaste que soubesse que em amor tudo se esquece e que jurando mentia. Pois deixaste que soubesse que em amor tudo se esquece, jurando mentia. Só de mentira se vive, e se alguma culpa tive em ter desenganos tem, mas tiveste com certeza na maldade ou na fraqueza mentir mais. Mas tiveste com certeza na maldade ou na fraqueza de não poderes mentir mais. Já não ri, já não choro, não te odeio, não te adoro, num desalento sem fim. pensa no que fizeste de mim. Sinto apenas recompensa, vendo em ti dor imensa do que fizeste de mim.